Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marquinho. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. Tá chovendo muito aqui. Tá chovendo muito aí. Aqui tá. O tempo tá ótimo. Falando sério, deve estar tipo 25, 26 graus, sol. Ainda tô com sol aqui. Ô, Rogério, faça as devidas modificações aí. Mande a chuva pra lá e traga o sol pra cá. E outra coisa, eu quero chuva, eu quero trovões, eu quero vento, eu quero raio e eu o som sei. De Kate Bush cantando. Eu sabia, eu falando sério. Começou a falar em trovões e ventos, eu pensei, lá vem Wuthering Heights, Morro 200 Oivantes. Exatamente. Olha, falarei com o Pedrinho, vou providenciar. Manda um recado pra ele. Deleite do Marco Antônio. Marco Antônio, embora seu convidado já estava na linha, vamos tocar um trechinho de uma música. Vamos lá, Rogério. Música de filme dele. Essa música é simplesmente fantástica. Me lembra o Haydel, me lembra John Williams, me lembra outros grandes compositores. Pois é, gente, feita no Brasil, já foi nosso, até já conversou com a gente, a questão acho que de uns 2 anos, isso que vocês ouviram, um trechinho aí, só uma palhinha para ficarem salivando, é um dos temas do filme Bacalhau, foi composto pelo Beto Estrada, que como eu falei, já conversou com a gente, né? E o nosso convidado, que já está aguardando aí, tentando resumir aqui, que é uma carreira bastante importante, ele é multitalentoso, mas de qualquer forma, vamos parar de embromar e vamos falar um pouquinho dele. O Edgar de Castro, né, ele nasceu uns 340 quilômetros da capital paulista, né, mais precisamente Ribeirão Preto, é produtor cinematográfico, produziu os seguintes sucessos: A Carne, ou também conhecido como Um Corpo em Delírio, que é um filme de 75, direção do Jota Marreco. Produziu O Cortiço, que é a direção do Francisco Ramalho, um filme de 78. Reuniu até o Mário Gomes e a Beth Faria, que questão de um ano e meio antes desse filme, né, que é o filme de 78, já haviam estourado a audiência da TV brasileira com os personagens Dino e Leda Mariana na novela Duas Vidas. E Bacalhau, né, que é Massagem do Barão, super bem sucedida, um filme de 70, passou no cinema em 76, mas até vou conversar com ele sobre, porque em 76 também estava passando Tubarão, ou seja, como é que ele conseguiu tão rapidamente assim, fazer uma sátira, né? Mas, de qualquer forma, falar do pouquinho do Bacalhau, né? Direção do Adriano Stuart, que Deus o tenha. Foi estrelado pela Helena Ramos, pelo Dionísio de Oliveira, Maurício do Vale, Matilde Mostrange, e fotografado pelo Jota Marreco, que a gente havia citado, porque ele dirigiu o A Carne. Paranoia, um filme que eu adoro, direção do Antônio Calmon, que a gente também entrevistou no programa. A gente entrevistou cerca de um ano e meio, sobre ladrões que tomam uma família como refém, um elenco também multiestelar, né? Norma Bengel, Ana Maria Magalhães, Anselmo Duarte, Nuno Léo Maia, falecido Paulo Vilaça, baseado em obra do Carlos Heitor Coni. Por sinal, me lembro que os figurinos criados pelo Clodovil, né? E também ele produziu curtas elogiadíssimos como Pardo Sim, Sujo Não, que é um curta de 91, e Homem Voa, que é um de 2001. Ele também está ligado também com a literatura, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, parar mesmo, agora sim, agora é de verdade, parar de embromar aqui e vamos dar as boas-vindas ao Edgar de Castro. Tudo bem, Edgar? Ô Marco Antônio, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Uma honra falar contigo, tá, querido? O prazer é meu. Tá. Posso chamar de você, tu, claro, senhor? Como claro, é que eu faço? Claro. Tá. Tudo bem. Vamos tentar começar então bem pelo início, assim, tá? Fala um pouquinho da tua infância em Ribeirão Preto. Tua família gostava muito de ler, de ver filmes. Fala um pouquinho, assim, como é que a gente tenta aqui, apesar de a gente não ser consultório de psiquiatria, a gente tenta mais ou menos ver como é que germinou o talento da pessoa convidada. É, Marco Antônio, eu, na verdade, eu me formei em Direito, uhum. E num determinado instante da minha carreira profissional, eu fui para Inglaterra, uhum. E fiquei por ali 2 anos, e na volta para o Brasil, passei na Itália, onde tinha alguns amigos de Ribeirão Preto, que estavam morando ali. Ah, é? É, e um deles, o Gilles Ristum, que é pai do nosso diretor, André Ristum. Uhum. Né? Uhum. E ele estava trabalhando com cinema lá, com Antonioni, Rossellini, essas coisas. Ah, que legal. E eu me envolvi por ali. Né? Que ano foi isso, mais ou menos? Anos 60, né? Isso. Tá. E quando, na volta aqui para o Brasil, para Ribeirão Preto, uhum. Nós montamos uma cadeia de autocines. Lembra os autocines? Sim, drive-in, é, uhum. Então mas os teus eram drive-in de verdade, com telona, não era aqueles que é só uma garagenzinha pro pessoal se esconder, não, né? Cinema para 600 lugares. Genial, né? Que maravilha. E montamos em Uberlândia, Campinas e Ribeirão Preto. E daí resolvemos uma hora produzir um filme, eu mais um amigo dileto chamado Renato Carreira, uhum, nós uhum. dois começamos a produzir, produzimos a carne no primeiro momento, né? Perfeito. Deixa eu vou te interromper de vez em quando, tá, querido? Tá, tem bom. Muita coisa pra te perguntar, mas assim, quando é que lembras bem, assim, porque cinema, sei lá, vamos dizer, voltaste da Europa, tinha muita coisa, de repente, para muitas áreas para, de repente, investir. Por que cinema? Assim, quando é que foi que, então, sei lá, o mosquito do cinema te ficou? Nesse momento ali em Roma, com o Jesus Stone, uhum. né, eu e esses amigos dele, o Bertolucci, o Antônio, a gente se envolveu nisso e eu falei, meu Deus, é uma coisa aí que gosto, né? E entramos na exibição com essa sala de cinema e aí tivemos essa iniciativa de fazer um filme. Né? E sempre a minha posição de fazer filme é produção. Entendeu? Então, uhum. é um negócio do cinema, na verdade. Sim, o business. Lembra uh-huh. que o produtor escolhe um roteiro, contrata claro. Um roteirista, um diretor, uhum. um elenco, um técnico, enfim, viabiliza o filme, né? Sim. Mas foi essa situação que realmente nos levou aí ao cinema. E foi lembra do primeiro filme que foi exibido no drive-in de vocês? Lembra assim como não, foi o primeiro? Não. O nosso A Carne foi lançado na época, na verdade, até porque fizemos A Carne. O auge daquele momento era porno chanchada, lembra? Uhum. Isso, né? Então, o filme que vendia era claro. A porno chanchada. E a gente não queria entrar no negócio fazendo uma porno chanchada. Então, nós fomos buscar um livro, uma da literatura, uhum. mas que tinha um apelo de sensualidade. Claro. Inclusive, tinha sido proibido a leitura uhum. dele. Super polêmico. Uma coisa assim velada, é bem do Júlio Ribeiro, né? Uhum. E a gente produziu A Carne e teve um lançamento. Nos associamos a uma rede de cinemas em São Paulo, a Rede Havaí, uhum. e a gente lançou o filme em 50 salas. Foi uma beleza, um sucesso. Grande né? sucesso. Mas assim, mas lembras assim, começaste antes de produzir o filme a exibir filmes, isso. né? Lembras qual foi o primeiro filme que vocês exibiram nos teus cinemas ou não? Ah, não lembro. Tá, tudo bem. Eu tô pressionando muito, mas tudo bem. A região de Ribeirão Preto era o terceiro mercado de cinema no país, né? É mesmo? Era Rio de Janeiro, São Paulo e interior de São Paulo. Sim, comandado aqui por Ribeirão Preto. Tinha mais de 100 cinemas, até Imperatriz do Maranhão. Era esse território daqui. Então a gente tinha um amigo aqui também, bem próximo, Hilton Figueiredo, que uhum. era dono de todos os cinemas aqui de Ribeirão Preto. Então uhum. a gente navegava bem no assunto, entendeu? Entendi. E foi assim, essa entrada assim, que foi muito bom. Até na boca do, né, na boca do lixo lá em São Paulo, a gente, ele chamava a gente de os boiadeiros, né? Porque a gente vinha aqui do interior, né? Ah, que maravilha. E assim, ó, eu preciso, antes mais nada, eu queria só dizer que o Beto Estrada, né, mandou um grande abraço, disse que ajudaste muito ele. Ele é brilhante, um músico brilhante. O Beto é um dos maiores compositores, na minha opinião, do Brasil, sonora, né? Isso, trilha sonora. A gente até tocou no início, né, um trechinho. É do Bacalhau, O Antônio Bivar te mandou um grande abraço, tem muitas saudades tuas. Ah, também tá? Tenho, né? O Bivar ajudou. A gente entrevistou o Antônio, e o Antônio foi roteirizou o filme pra ti, né? Ah, exato. Isso. Eles fizeram aí o roteiro da carne, né? Carne, exatamente, um dos roteiristas. O Bivar. Eu queria dizer uma coisa, que tem um ouvinte também, o André Porto Carreiro, de Cuiabá, que disse, só mandou dizer que ele viu Bacalhau na Telona, adora o filme, ele viu no Cine Bandeirantes de Cuiabá. Olha então, aí. Naquela época, então, te mandou um abraço também. Ah, que ótimo, retribua, por favor. Tá, então, querido, fala assim, como é que... então, eu pensasse assim, né, a gente precisa, pelo menos, ter um produto que a gente possa usar o apelo sensual para atrair gente, tudo bem. Mas como é que daí foi descobrir a obra do autor, né, e ir atrás, daí contratar o Jota Marreco também, o elenco também era super... um super elenco, né? Milton Prado, Geraldo Del Rey, Linda Vieira, Jonas Mello, Del Rey, né? Como é que foi colocar essa equipe junto, pode ser? Foi o pessoal da Tupi, era da Rádio Tupi, da TV Tupi, entendeu? Claro. Então a gente juntou ali todo mundo, e o filme tinha um apelo interessante, tinha o Geraldo Del Rey, o Newton Prada, a Selma Egrey, não me lembro mais. Tinha Linda Vieira, né? Hã? Vieira? Isso. Jonas Mello, eu me lembro também. Jonas Mello, é verdade, Jonas Mello. Eu acho que ele estava nessa época até numa novela Meu Rico Português, se eu não me engano. Isso, é verdade, né? E é que o tema, né, os anseios passionais de uma jovem inexperiente que se envolve com um homem separado, né, quer dizer, eu imagino que numa fazenda, época, né? E ela tem, vê os escravos, vê os animais no cio, ela desperta a sensualidade nela, né? Que maravilha. O filme, maravilha. A história é interessante, o livro até é muito bom, mas é, na verdade, é um naturalismo, né? O Júlio Ribeiro escreveu, e na época foi assim uma coisa proibidíssima, entendeu? Então, até por conta disso, virou uma grande obra de leitura, né? Isso, muita gente interessada em saber o que era aquilo que estava sendo proibido, né? Enfim, né? Tá. Depois, em seguida, nós começamos, gostamos do que estávamos fazendo, foi um sucesso o lançamento do filme. Aí nós começamos a produzir Paranoia. Sim. Entendeu? Do Antônio Comum, que era bem jovem, o argumento do Carlos Heitor Coni, né? Nós contratamos o Antônio Comum, que era da Globo, e o ganhador de Cannes, Anselmo Duarte, Nova Benga, era o primeiro filme que ela fazia vindo da Europa, voltando aqui pro Brasil, né? Tinha o Paulo Vilaça, Ana Maria Magalhães, Nuno Léo Maia, enfim. E foi um filme também, a distribuição nós fizemos com a Globo, em parceria com a Globo. E foi um sucesso também, né? E ganhamos até um Coruja de Ouro com ele na montagem. Foi sucesso de crítica e de público, né? Sim, foi muito bom. E, paralelamente, começamos a fazer o Bacalhau por conta do sucesso do Tubarão, entendeu? Agora, deixa eu te perguntar uma coisinha, por favor, é o seguinte, eu tive a honra de conversar com um dos maiores produtores de filmes de baixo custo dos Estados Unidos, há uns meses, o Roger Corman, né? E ele dizia, né, que obviamente tinha que ficar alerta, porque estava a onda, o que era a onda no momento, e correr para fazer o filme aproveitando essa onda. Só que na mesma época que estava praticamente sendo lançado o Tubarão, já estava nos cinemas o teu filme. Como é que vocês fizeram essa pressa, que normalmente seria, sei lá, um ano e meio? Como é que vocês conseguiram fazer isso, esse milagre? Então, nós temos aqui no Brasil uma tradição de sátiras. Né? E então, na época, aí a gente se aproximou do Adriano Sturte, que dirige os Trapalhões, claro. E oferecemos a ideia de fazer o bacalhau, a sátira do tubarão. Né? Aliás, não era o nome era Bax, né? Sim, que nem Jaws, filme, né? Bax. Aí a sátira do tubarão. Ele topou e a gente desenvolveu o trabalho e foi um sucesso. Mas foi um sucesso que o Spielberg mandou buscar o filme, você acredita? Ah, é? É, pois é. Mandou buscar uma cópia, a gente mandou pra lá. Pra... Que legal, que legal. É. Assim, o Adriano Sturte, né, ele veio do circo, né, obviamente filho do Walter Sturte, filho do Walter, ambos falecidos, né. Fala um pouquinho como é que foi trabalhar com ele, né, já citaste até, obviamente, que ele até trabalhou muito com os Trapalhões, né, ele é um dos diretores até que tem mais sucessos de público na história do cinema brasileiro. Fala um pouquinho do teu trabalho com ele, que também era ator, também era produtor, também roteirizava. Fala um pouquinho disso, pode ser? O Adriano era brilhante, né? Ele tinha o senso da comédia, né? Uhum. E você sabe que a gente construiu aí o projeto do Bacalhau a várias mãos, né? Então, escolhendo um elenco que se adequava aí, tinha gente muito boa. Maurício Valle, Dionísio de Oliveira, Martins de Mastranjo. Dionísio de Oliveira era um monstro sagrado. Exatamente. Né? Uhum. Marlene França, Martins de Mastranjo, Eliana Ramos. Uhum. Então, tinha um elenco ali muito bom. E o Adriano fez, fez a comédia e quando terminou, até vou te contar essa passagem, quando terminou, nós fomos exibir o cinema em São Paulo, lá numa sala durante o dia, para fazer uma avaliação do filme, né? Ok, para ver a reação do público. É, exatamente. Quando passou a primeira cópia, assim, com o público que a gente arrebanhou nas ruas, pela manhã, mas o cinema veio abaixo, entendeu? Mas veio abaixo. Uau. E foi uma coisa, então daí foi um sucesso que eu ainda queria, falei, olha, você pode melhorar o filme, ele falou, não, mas eu gosto assim, então vamos. Aí foi um sucesso. Que maravilha. Foi sucesso, faziam caravana para assistir. Nós lançamos, acho que na época, com 100 cópias, era uma coisa assim, entendeu? Inacreditável. Assim, lembra que as cópias eram em celulóide, eram claro, película, claro. É, eu ia perguntar uma coisa pra ti, assim, Edgar. É que com a internet, né, claro, depois dos cinemas VHS e tudo mais, e com a internet hoje em dia, tem muitas pessoas, uma geração aí de gente super nova que está descobrindo, principalmente dos teus filhos, principalmente o bacalhau, né? Por sinal, até a trilha até do Beto, até tem gente na Bélgica interessada e tudo mais. Eu queria ver contigo, assim, ó. Se te falassem há 45 anos, tá? Ou seja, mais de 4 décadas, falassem pra ti, olha, daqui a 4 décadas ainda vais estar falando sobre essa pequena sátira chamada bacalhau. Acreditarias ou acharia que a pessoa era louca? Não, mas a gente nem tinha essa pretensão, né? A gente ia fazer um filme engraçado, aproveitando um gancho, que era aí o tubarão, mas não tinha essa ideia de que pudesse ser um projeto tão visto assim como foi, né? Mas é o cinema, né? O cinema surpreende. É uma maravilha. Muito depois da gente já ter virado cinza, os filmes vão continuar por aí, né? É, exatamente. Vê os filmes do Gordo Magno estão aí até hoje. Né? Exatamente. Assim, ó, vale dizer também que usa muitas vezes a grande parte da equipe de novo, e o Jota Marreco, né, que dirigiu a carne e fotografou o bacalhau. Fotografou o bacalhau, né? Verdade. Isso. Convidou ele, né? Ele era um excelente fotógrafo. Viu? Excelente fotógrafo, isso. Eu queria, assim, sobre o filme O Cortiço, né, que foi lançado em 68, né? Eu até comecei com o Chico Off. Que até o livro, né, eu cresci com esse livro sendo exigido como para a gente fazer escola, de leitura, né? Nas escolas, e muita gente que tava, tinha preguiça de ler o livro, o que fazia? Locava o filme, né? Fala um pouquinho da tua experiência colocando esse projeto, que era um projeto extremamente ambicioso para a época. Então, Marco Antônio, o que acontece? O Cortiço é uma história bem, bem padronizada aí, né? Uhum. Tem a história do João Romão, isso, da Rita Baiana, coisa e tal. E a gente tinha que adequar o projeto para os dias de hoje, entendeu? Para a atualidade, né? Uhum. E, então, na verdade, o centro básico do filme era a história do João Romão com a escrava Bertoleza. Sim, né? Sim. Que uhum. nós transferimos para a Rita Baiana com uhum. o português, entendeu? Uhum. Com João, que, na verdade, ocuparam aí esses papéis a Bete Faria e claro. O Mário Gomes, né? Isso. Que eram estrelas da época, até... Claro. Duas um vidas. Momento aí, um romance uhum. bem apimentado. Uhum. Bem atribulado, isso. Isso. Uhum. Então, foi um trabalho muito bem feito, o roteiro do próprio Ramalho uhum. e a direção dele. E foi um filme, abriu o Festival de São Sebastião na Espanha. Na Espanha, abriu isso. o Festival de Gramado aí no Rio Grande do Sul uhum. na época, uhum. entendeu? Uhum. E foi um filme muito, muito visto. Nós como é que foi a reação do maranhense Luiz Azevedo, que escreveu a obra, como é que foi, já que é um filme que eu gosto, mas a gente tem que conhecer que obviamente tem diferenças, né, da obra. Como é que foi a reação dele para a adaptação cinematográfica? Não tivemos nenhuma reclamação, né? Na verdade, não tivemos nenhum observação aí quanto a isso, né? Sim. E essa reunião, para variar, isso é uma coisa que tem em muitos dos teus filmes, que é reunião de elenco, assim, all-star, né? Uma constelação de atores. Por exemplo, nesse, além da adulta, né, que interpretava anos, um pouquinho antes, o Dino e a Leda Mariana, novela Duas Vidas, né? Ou seja, o Mário Gomes e a Bete Faria, tinha também Cécio Tiretti, a Beatriz Segal, Armando Bogos, Fábio Migliaccio, Isabel Ribeiro. Isso. Fala um Armando pouco Bogos, de como é que era, já que também não estavas trabalhando com mega orçamentos, como é que era para atrair essas pessoas para fazerem um filme? Então, Marco Antônio, naquele momento a gente estava com a estrela boa. Tá. O filme que a gente fazia era lançado em muitos cinemas, a gente tinha um bom talismã aí de venda. Então, as pessoas gostavam de estar num projeto vencedor, claro. Entendeu? Entendi. Nós produzimos também, na época, até a edição, o filme chamava Quarto Mundo, que depois nós vendemos as cópias, que houve um problema aí com direção, e ele é o Raoni, que foi nominado para Oscar em 78, entendeu? Aquele do Jean-Pierre Dutillier, aquele? Do fotógrafo? Exato, Pierre Dutillier, exatamente. Nós produzimos até edição. Mas aí houve um problema das cópias, o diretor sumiu com as cópias, a gente vendeu a nossa parte. A produção era Filmes 3 do Rio, a Ômega Filmes Nossa e a Soft Machine Inglesa, entendeu? Pô, eu vi esse filme nos Estados Unidos até, né? Foi nominado. Isso, exatamente, indicado pro Oscar, né? Melhor documentário, exatamente. Muito antes de virar modinha o papo de ecologia. Exatamente. Isso, exatamente. Uau. E, assim, sobre... Falando de projetos mais recentes, né? Em 2005, o senhor desenvolveu a São Paulo Film Commission, né? Exato. Também foi um dos fundadores da ABRAFIC, né? Que é a Associação Brasileira de Film Commissions. Né? Pessoal que não exatamente, sabe, Film Commission, obviamente, é como se fosse um órgão que é feito para atrair pessoas que queiram filmar no local, né? Exatamente. Então, me fala como é que foi isso, essa tua adoração por Ribeirão Preto e sempre tentando trazer investimento para a área onde nasceste e foste criado. Bom, você imagina que cinema é fotografia, fotografia é luz, luz é sol. Cinema uhum. americano migrou para Califórnia, era em Nova York, migrou para Califórnia uhum. em busca de 300 dias de sol. Aqui na região de Ribeirão Preto, nós temos a maior taxa de luminosidade do estado de São Paulo, né? E nessa região, e a gente tem aqui em Ribeirão Preto uma localização estratégica. Nós estamos a uma hora de avião que é o transporte do cinema, do Rio de Janeiro, de São Paulo, uma hora e meia do Rio de Janeiro, onde estão os grandes players, a Globo, enfim, né? Uma hora de Brasília e um salto aí para os aeroportos internacionais para o mundo inteiro. Então, o Ribeirão Preto tinha, ou melhor, tem ainda esse componente para receber uma indústria cinematográfica, hoje audiovisual. Né? E então nós começamos um projeto. Na época o prefeito era um prefeito brilhante, com a cabeça boa, o Palocci, e ele abriu espaço para a gente montar um projeto de uma indústria, implantar uma indústria cinematográfica por aqui. Né? E começamos um projeto chamado Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, que gerou já vários diretores, vários produtores. Hoje nós temos Tubaldini Júnior, que é um dos maiores produtores brasileiros, acabou de produzir aí Motorhead. Motorhead, produziu... Sim, o roteirista até, o LG Baião. Isso, exato. E então tivemos aí os gêmeos, os meninos estão produzindo filmes aí. Tivemos aí o Fernando Meirelles, que é da região. Temos aí uma série de gente que esse projeto de alguma forma alavancou, entendeu? Entendi. Até recentemente, nós montamos os estúdios Kaiser de cinema. Eu ia te perguntar até sobre isso. Fala em, assim, claro, eu já ouvi falar, já li sobre, mas assim, em que pé estão esses estúdios? Eles estão funcionando? Como é que fala? Eles passaram para um outro projeto hoje, através de um instituto. Eles têm lá um projeto audiovisual, entendeu? Mas deixou de ser estúdios Kaiser de cinema, virou o Instituto SEB. Nós tínhamos um comodato com a Heineken e isso se esgotou num determinado momento, entendeu? Entendi. E nós montamos a Abrafic, que hoje é Rebrafic, Rede Brasileira de Filmes Comícios, né? Que implantou o projeto de filmes comícios no Brasil. Né? Perfeito. Assim, ó, em 2001... A gente falando sobre 2001, né? Ali começaste a estar na diretoria da Fundação do Livro de Ribeirão Preto, né? Essa fundação realiza a Feira Internacional do Livro. Isso. Né? Que é, se eu não me engano, acho que uma das duas feiras, maiores feiras do livro a céu aberto do Brasil, não é? Exato, nós só perdemos para Porto Alegre, lá no Porto Alegre, que tem 50 anos, né? Mais tradição. Como é que começou o teu interesse por esse incentivo à leitura? Não sei se daqui a pouco a gente voltar para a tua infância, não sei. Não, eu estou na feira desde a sua fundação. Né? Você sair, Ribeirão Preto é uma cidade até razoavelmente pequena, são perto de 600 mil habitantes. Sim. E a gente, quando está no setor do segmento cultural, a gente se envolve com todas praticamente as outras atividades, né? Então eu estou na fundação, ela está completando 20 anos esse 20 ano já? 2020, então eu estou desde a fundação e é onde eu hoje estou mais situado hoje, entendeu? Entendi. E assim, como é que tem planos de voltar a fazer cinema ou não? Não tenho mais, Marco. Não? Já eu tenho 76 anos, já pendurei a chuteira, entendeu? Tá. Eu faço esse projeto aqui da feira, que é um projeto que eu gosto, entendeu? Mas é um filme por ano, entende? Sim, equivalente ao filme por ano. E quantas pessoas essa feira reúne, em média? Então, ela reúne uma média de 200 a 300 mil pessoas ano. Mesmo? São oito dias de feira, né? Uau! É uma feira bem grande, um projeto bem grande. Que eu não imaginava que seria um número assim tão expressivo. Eu gostaria de saber, assim, se o Edgar de Castro de hoje se encontrasse com o Edgar de Castro, aquele que estava vindo da Europa... Né? E pudesse, não digo dar sermão, mas assim, aconselhar, assim, o que que o Edgar de hoje falaria para aquele Edgar de Castro lá que estava vindo da Europa? Então, Marco Antônio, eu tenho que fazer um reparo aí na minha carreira, que eu, num determinado instante, eu quis implantar esse projeto de uma indústria cinematográfica por aqui, entendeu? Até conseguir bons frutos, discípulos foram gente. Ribeirão Preto hoje está no mapa do cinema. Nós temos atrizes, atores nossos, nas novelas, no cinema, como um todo. Diretores, produtores, técnicos, e, enfim. Mas eu teria ficado mais na carreira do produtor mesmo, entendeu? Teria feito mais filmes e seria mais agradável. Tá, só falando assim sobre a tua experiência como produtor, quando estavas num set de filmagem, assim, não te dava muita vontade, às vezes, de daqui a pouco chegar e eu não estou querendo dizer, por favor, que o lado de produção não seja criativo também, mas não te dava, não ficava meio te coçando, tipo assim, eu quero dirigir, eu quero poder, porque, né, obviamente, desde o início, vendo roteiro e tudo mais, já estavas lidando com essa parte, entre aspas, mais criativa. Nunca te deu vontade de dirigir assim, ou te contentavas bastante em ficar cuidando da logística, financiamento e tudo mais? Olha, Marco Antônio, eu sempre gostei do negócio do cinema, entendeu? Entendi. Eu tinha uma visão de conjunto, aliás, o produtor tem que ter essa visão de conjunto, né? Uhum, uhum. E de você prever o que você vai apresentar um ano depois, você escolher os parceiros certos, enfim, essa coisa toda, né? Mas eu sempre gostei da produção mesmo. É emocionante, é excitante, e, enfim. Mas não era muito estressante também, já que a gente estava antes aqui? Principalmente nesse nosso país, que a cultura sempre tem um lugar renegado, é um segundo lugar, né? Uhum. Então, mas eu sempre gostei do que fiz. Que maravilha. Edgar de Castro, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção, tá? Eu que te agradeço, e a delicadeza aí de colocar essa trilha sonora, que até a Globo usou ele, entendeu? Sim, ele também, até tem outras trilhas dele que estão rolando aí o mundo aí, e eu achei que tinha tudo a ver, né? Porque afinal, um dos teus maiores sucessos de Menino de Valor, Bacalhau, né? Isso. Então, querido, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande abraço. Eu agradeço aí a oportunidade de trazer à tona esses filmes aí que nos deram muita alegria. Certo, um abração, querido. Tchau. Pra você. Até mais. Um abraço, tchau. Obrigado. Alô? Marco Antônio. Oi, querido. Tudo jóia? Tudo, e você? Então, fechamos exatinho dessa vez. Eu sempre passo um pouco, eu fico um pouquinho antes, exatinho 30 minutos. Tá ficando a coisa suíça aqui, tá começando a ficar preocupado. Não, mas aqui eu vou dizer uma coisa pra você. Quando começa a ficar suíço, o próprio Rogério tá um tanto quanto preocupado, porque o nosso programa é uma esculhambação. Então não tem jeito de tá tudo certo. Porra. Mas é uma esculhambação organizada, tá? Vamos chamar assim. É. Uma coisinha, a gente vai começar, novamente, já vai passar pras músicas. É. E não te preocupa, tá? Que vai ter coisa que tu vai poder te empolgar no quesito tradução, tá? Não sei se já agora, mas daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos começar então a nossa pesquisa musical, ano 50? A primeira aqui já me interessa o nome da música. vamos lá. I don't need no silly. primeiro deixa eu responder para um ouvinte aqui, o Marco Antônio. É o seguinte, ele pergunta por que que antes você participava mais e agora você está só duas vezes por semana, se foi alguma coisa que eu determinei. Não, vocês precisam saber o seguinte, para vocês que moraram no último planeta do sistema solar e não sabem, o Marco Antônio é cineasta, é crítico de cinema, é roteirista de cinema, fez faculdade, fez mestrado e doutorado de cinema fora do Brasil. Então, para ele já dar um pouco do tempo dele às segundas e terças-feiras, para que os nossos ouvintes tenham conhecimento. Para a gente poder brigar e discutir, encher o saco do Reus. Exatamente. E de outras pessoas, já é bastante tempo, né? Não, e para que os ouvintes tenham um pouco mais de conhecimento, não só de música, como de cinema, ele já doa, e é esse bem o termo, o tempo dele, às segundas e terças-feiras. E o Marco Antônio participa aqui o dia que ele quiser, e eu concordo com você, ele faz muita falta durante a semana, porque ele é muito culto. Pode continuar, mas primeiro, qual é a tradução da música, porque o meu inglês está muito ruim. Tá bom demais, né? Só pra deixar claro aqui, só uma deixazinha, a minha formação lá, no caso, são estudos de pós-graduação, mas mestrado especificamente eu não tenho, só pra não quero tomar crédito de... Tem a pós-graduação, que não, é a mesma merda. Mas... Perfeitaço, mas voltando ao assunto, né, que estava muito bom. Sim. O papo, meu ego estava inflado, mas agora tem a parte da tua conveniente amnésia pro inglês, correto? Exato. Então assim, ó, gente, assim, ó, tem aquela frase, né, home sweet home, né, ou seja, lar doce lar. Ai. Esse é love sweet love, amor doce amor. Obrigado, né? Marco Antônio, é a primeira. Exatamente. Essa canção de 56, o nome do grupo é The Teen Queens, ou seja, as rainhas adolescentes. Elas só tiveram um sucesso, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, que é uma canção que foi feita de... ela foi escrita em 55 e lançada em 56, uma canção chamada Eddie My Love. Eddie, meu amor, né? Ou seja, Ed pode ser o apelido para Edward, Edgar, e por aí vai. Efraim, então, Efraim. Efraim, eu não sei, né? Eri, mas tudo bem, Eri. Ah, pode ser, vai, tá. Vamos deixar. Eddie, My Love, então, a gente vai ver um trecho daqui a pouco, mas falar um pouquinho desse grupo, que eu acho, na verdade, eram duas irmãs, mas de muito talento, mas que sumiram no mapa, né? A gente não deve confundir até com um grupo homônimo dos anos 90, que era formado por umas modelos de passarela na Austrália, que achavam que podiam cantar. Elas tiveram um certo sucesso na Austrália, e o nome também era The Teen Queens, mas essa aqui é a original, a real, tá? Então, eles com a canção que a gente vai ver um trechinho, Eddie My Love, essa dupla chegou ao número 14 da Billboard Hot 100, ou seja, as 100 canções mais quentes, mais tocadas, chegou ao número 14 em 56, em março de 56. O nome delas, verdadeiro, né? Era Rosie Collins e Betty Collins, ou Betty Collins. Elas nasceram no segregado sul dos Estados Unidos e elas foram patrocinadas e ajudadas pelo irmão Aaron Collins, que era vocalista no grupo The Cadets, que teve bastante sucesso. Mas lá por 58, elas já tinham mudado de gravadora, estavam lançando disco novo, o disco fracassou, e o que se pode dizer é que já nos primeiros meses de 1960, elas já eram... já estavam esquecidas. Uma lástima. A Betty tinha 16 anos quando gravou o que a gente ouviu, e a Rosie tinha 14, né? Então, essa canção que a gente vai ver daqui a pouco, tem Eddie My Love, né, que é a abreviação de Ed, de Edward ou de Edgar, essa canção era originalmente, o nome original era Johnny My Love, porque eles estavam querendo fazer um link com um cantor de blues que havia falecido muito jovem, chamado Johnny Ace. Mas daí o irmão delas, que estava meio de empresário delas, pensou, né, é um público muito restrito que vai se lembrar daqui a anos ainda desse Johnny Ace, então vamos colocar um nome mais genérico, diríamos assim, Eddie. Então daí fizeram Eddie My Love. Eu acho que a gente pode ouvir um trechinho, por mas favor. É uma sacanagem, porque se fosse Johnny My Love, você ia ter que traduzir. Vamos lá, Rogério. So how I want it for you. You're Marco Antônio? Essa fez muito sucesso mesmo. Vale dizer que teve dois grupos meio da mesma época que imitavam as Teen Queens. Um era The Cordettes e outro era as Fontaine Sisters. E elas imitavam e acabaram tendo mais longevidade na indústria da música do que as próprias Teen Queens. Então, acho que a gente pode adentrar os anos 60. Que pode, e eu quero te agradecer porque eu sou apaixonado por essa cantora. Essa cantora adora. É o máximo mesmo de arrepiar. Pô, E tinha uma série que passava no Brasil. Sim, Touch by an Angel. Sim, ó, fantástico. Sim, sim, eu vou dar detalhes sobre ela daqui a pouco, gente. Vamos lá, por favor. Why don't we get along? Everything I do is wrong. Tell me, what's the reason that I'm not pleasing you? I may kiss you, but then you never say kiss me again. I wanna know what is the reason that I'm not pleasing you. If you must keep me in doubt, how will I know what to do? Now you can change me about, I'll be what you want me to. Oh, I try, yes, I try, I try to keep you satisfied. Now I wanna know what is the reason that I'm not pleasing you. Is the reason that I'm not pleasing you. Now if you must keep me in doubt, how will I know what I'm supposed to do? Now you can change me about, I wanna be whatever you want me to. I tell you I try, yeah I try, I try to keep you know what is the reason. Come on now, tell me, what is your reason? I think I know what you've got for a reason. Just tell me her name, your reason. I wanna know what is the reason that I'm not pleasing you. Well, tell me, what is the reason that I'm not pleasing. A tradução do nome da música, What's the Reason I'm Not Pleasing You, por favor? What's the Reason quer dizer qual é a razão. Uh-huh. Desculpa, é que ela tem, ela abreviada era What's the Reason. Continua, desculpa, só fala inglês o outro pedaço? Não, não vou falar não, I'm Not Pleasing You. Ah, tá, eu não estou te agradando. Tá, tá sim, obrigado. Eu noto a pausa de suspense, a fração de segundo, quando tu fica. Se me tirar pra ouvir, sabe o quê? A tua boca salivando pra ouvir assim. É muita sacanagem comigo. Mas, gente, vamos ser justos, né? Essa cantora aí, é incrível que ela teve uma carreira de atriz também, mas ela teve que investir a carreira de atriz porque a carreira de cantora não estava dando os dividendos que ela precisava. Quer dizer, é uma daquelas injustiças gigantes, né? É. Pois é, essa cantora, então, gente, Della Reese, D-E-L-L-A, o sobrenome R-E-E-S-E. Ou seja, Della Reese. Essa cantora que a gente ouviu, de 61, não fez sucesso. O maior hit dela, dá para dizer que foi em 57, que é uma canção, And That Reminds Me Of You. A gente vai ouvir daqui a pouco. Qual é a tradução mesmo? Aquilo me lembra de você. Oh, obrigado. Eu me recordo, eu penso em ti quando eu ouço aquilo. Obrigado. Tá? De nada. Ela nasceu em Detroit em 1931, faleceu em 2017. O pai dela era metalúrgico, negro, e a mãe é uma cozinheira de origem Cherokee. com 6 anos ela começou a cantar na igreja da vizinhança, né? Aos 10 anos já era completamente viciada em cinema, ia sempre com a mãe e tinha como ídolos a Joan Crawford, a Bette Davis e a Lena Horne. Com 13 anos ela já era assim famosa, já era figurinha repetida nas rádios locais. Apresentando em shows de talento e tudo mais. Ela se especializou em cantar jazz, também gospel, mas ela também, até bossa nova ela cantou. Também ela era pastora e a carreira dela no show business, as carreiras todas juntas dela somaram cerca de 70 anos, né? Nos anos 60 ela teve um talk show que durou quase 200 programas. Ela foi estrela do seriado que tu adoras, né? O Toque de um Anjo, que acho que durou de 94 a 2003. Exatamente. Teve mais de 200 episódios. Fantástico. Vendido pro mundo inteiro, pois é. Ela cantava canção tema também. Ela co-estrelou o único filme escrito e dirigido pelo Eddie Murphy, que eu acho um filme assim com muitos problemas, mas diríamos assim que em matéria de figurinos e direção de arte é inacreditável, um dos filmes mais bonitos visualmente que eu já vi americanos. É um filme chamado Harlem Nights, Os Donos da Noite, uma espécie de Cotton Club só de negros, com Richard Pryor, com Arsenio Hall, com o grande Danny Aiello. É um filme assim, de novo, visualmente lindíssimo. Ela também pode ser ouvida na trilha sonora do filme Desafio no Bronx, que é a estreia como diretor do Robert De Niro, no filme A Enfermeira Betty, e no tenebroso Destino Insólito, que é um filme estrelado pela Madonna, que é uma refilmagem de um filme da Lina Wertmüller dos anos 70, acho que era de 74, que um filme no original era, era Por um Destino Insólito, o título no Brasil, no original era Travolta da Insólito Destino nel Azzurro Mare d'Agosto, né? Um filme de 74. A refilmagem que conta com a canção da Della Reese é com a Madonna e foi dirigido pelo então marido da Madonna, o Guy Ritchie, um britânico. Então acho que a gente pode ouvir um pouquinho And That Reminds Me of You. Aquilo me lembra de você, por favor? I hear the sound of music, your favorite kind of music, and that reminds me, dear, of you. I see the summer roses, your favorite shade of roses, and that reminds me too of you, dear. If I could hear no music, if there could be. Interessante, viu, Marco Antônio? Essa música me lembra uma outra que eu não sei qual é. Tá na minha cabeça, mas eu não lembro. É, porque ela era meio expert em cantar standards, né? É. Então, essa canção também foi gravada por outras pessoas. Mas eu acho essa versão dela, falando sério, de arrepiar. E só pra dizer uma coisinha, querido, a gente, né, vai entrar os anos 70, então não fica pensando só que é só sempre a tua oportunidade de rir. Eu também agora vou rir, sabe por quê? Porque essa canção que a gente vai tocar agora, que é de 77, ela não fez sucesso. Mas eu tenho certeza que vai ter uma crise, aquela crise lá que, né, com excesso de glicose, aquela crise que tem às vezes de glicose, porque ela é super melodramática. Então eu gosto dela, exatamente. E eu gosto, até ficaria indignado contigo por não gostares, não apoiar esses momentos que a gente tem esse de ternura no programa, mas eu tô até um pouquinho feliz, porque eu sei que vai começar a gritar no meio da música, por favor, né, no caso hoje vai ser com o Rogério, por favor, passa minha glicose, mas tá, então fica à vontade, querido, por favor, tá de 77. Tá bom, vamos lá. Isso, se prepara, por favor. Desgraçado quer me matar, eu vou ter uma crise brava. When lovers do say goodbye, an emptiness fills the home, and life seems without tomorrow. mais amor na sua vida. Você acabou de cair do cavalo. Essa música é maravilhosa, é lindíssima. Olha, vou ser super sincero, tá? É deslumbrante. O início, tá? Se ela continuasse no pique do início, tá? Eu diria que ia chegar, porra, olha, quase morri. Mas eu não tô te mentindo, quando começou daí aquele mega arranjo, no meio eu pensei, sabe uma coisa? Que droga, não vou conseguir sacanear. Não. E outra coisa... Ela fica bonita pacas, né? Muito bonita, e eu gosto muito de Sally B. Pois é, Sally B, gente. Então a gente tá em 1977, a cantora Sally, C-E-L-I-B, o sobrenome, né, o sobrenome artístico, B-E-E, ou seja, abelha, Sally B. Sucessão da Sally, que ela também tinha um grupo, né, que era Sally B and the Buzzy Bunch, ou seja, o grupo do zumbido, né, foi uma canção que, claro, agora pronto, daí vem a vingança. Vamos lá, qual é o nome? O nome em inglês é Macho A Real Real One, basicamente é machão, um machão de verdade, é isso que ela tá... Obrigado. Ela tá pedida, não sei se ela vai achar, mas o caso... Se ela chegar aqui, ela já achou. Eu sabia, muita cara de pau, cara. Tá. Basicamente, né, o hitzão dela, o mega sucesso dela, canção de 78, já vi um trechinho daqui a pouco, ela fica falando que não adianta, ela quer mesmo, é um cara que, né, o cara não tem que chegar assim pedindo licença, chegar de, né... Chegar chegando, exatamente. A Sally B, o nome dela de batismo é Célida Inês Camacho, ela nasceu em Nova York, a data é desconhecida, mas calcula-se que seja no fim da década de 40 ou início da década de 50. A família dela é de Puerto Rico, ela se mudou para a ilha de Porto Rico, né, que é um estado americano, ainda adolescente. Lá se casou jovem com um galanteador latino que queria ser cantor, o nome dele Pepe Soto, e eles juntos formaram uma dupla romântica, uma dupla que cantava, assim, tipo quase que uma Jane Erondi, chamado Celine e Pepe. Daí tentaram a sorte no Reino Unido, não tiveram sucesso, voltaram para os Estados Unidos, e daí ele decidiu ficar mais assim nos bastidores. Daí investiu na carreira solo dela, ela atingiu o cabelo de loiro, com esse visual platinado, se lançou como Sally B, e ele fez... Ele juntou esse grupo de apoio, né, contratando músicos de estúdio e tudo mais, e chamou esse grupo de Buzzy Bunch, e daí, na era da disco, ela estourou, né? Só queria dizer que a canção que a gente vai ouvir agora, eu não sou grande fã, mas fez muito sucesso, quer dizer, o pessoal que tem... que não tem 18, 19 anos, tem grande chance de já ter escutado algumas vezes. Vamos lá? Espera aí que... Vai. Vamos ver. Por favor. Essa canção aí, o arranjo, claro, como grande parte das canções disco, eu acho brilhante, né? Montes de instrumentos, mas não adjianta, na minha opinião, ela era tão meio imbecil. Essa ela me lembra de uma outra canção que fazia muito sucesso, e quando eu era pirralho, na chamada sessão mingau, que era para pirralhada, né, menor de 18 anos, os horários, acho que no resto do país chamava de matinê, né, que eu ia, essa eu não aguentava, e outra que eu não aguentava é aquela do Patrick Hernandez, Born to be Alive. Eu me lembro que eu... Deus que me perdoe. Mas você lembra como eles fizeram sucesso, né? Então... Mas aquele papo, né, João? A gente, sabe como é que é, né? O que toca normalmente por aí, não na rádio, é claro, né? Infelizmente é de uma qualidade tão baixa que acho que se eu tivesse que ouvir em loop essa canção e seguida por intercalando com Born to Be Alive, acho que eu tava feliz. Mas, de qualquer forma, a Sally B, ela pode ser ouvida na trilha sonora de uma comédia espanhola, porque ela fez também muito sucesso na Espanha. Então, tem uma comédia espanhola sobre atrizes de filmes eróticos. O nome é Los Años Desnudos. E essa canção, a Macho, a Real Real One, toca na trilha sonora de Los Años Desnudos, que nunca passou no Brasil. Então, acho que a gente pode adentrar os anos 80, por favor, querido. You see, I've got this funny feeling that all my plans and expectations wait somewhere for me. Sorry, time and had my share of ups and downs, and now it's time to leave. Riding with the wind, in search of just one thing. Pois é, o nome desse grupo é Matt Bianco, né? Matt com dois T's, Bianco. Muita gente até pensa que é o nome do cantor, mas não é, um grupo mesmo. A canção que a gente ouviu não fez sucesso, uma canção de 84, já que a gente adentrou a década de 80. O nome é Riding with the Wind, ou seja, passeando ou viajando com o vento. Uma das canções mais famosas do grupo foi More Than I Can Bear, que é de 84. A gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho. E até tem que fazer uma meia-culpa aqui, porque eu até não as outras canções, que eu acho essa banda bem irregular, mas a Modern I Came Back, que já vai ouvir daqui a pouquinho, que quer dizer, ajudando o patrão que está pensando já, é muito mais que eu possa suportar, né? Isso. que é uma canção que a gente vai ouvir agora. Eu até, por que eu falei meia culpa, sabe por quê? Porque eu acho a canção a que a gente vai ouvir a cara da rádio, e eu até me envergonho de como é que eu nunca, né, desencavei uma outra canção desconhecida do grupo para poder depois identificar com a canção marca deles. Mas a gente já, deixando suspensezinho, mas fala um pouquinho. Uma banda do Reino Unido, esse grupo começou em 83, eles ficaram conhecidos por misturar jazz com percussão dançante caribenha e até pitadas de bossa nova em algumas canções. Eles fizeram parte de um quase movimento musical na Inglaterra, no Reino Unido todo, chamado Sophisticated Pop. Né, junto deles, Roxy Music, uma banda que já tocou umas duas vezes, Double, que teve só um sucesso, aquela Captain of Your Heart, e também junto desse grupo aí, e contemporâneo deles, um grupo que tu gosta bastante, que é Everything But The Girl. Muito! Né, isso, aquela pegada super classuda. Vai ver o link que eu tô fazendo quando a gente ouvir, né, querido, a canção deles que fez sucesso. Integrantes, Mark Riley, que cantor, ele virou minha cara do grupo e até hoje fatura com isso em shows solo. Muita gente, por sinal, isso, pensava quando via no videoclipe ele cantando que ele era o Matt Bianco, mas na verdade, como eu já falei, é o nome do grupo todo. Então, Mark Riley, Danny White, tocava teclados, Tito Pontione, baixo, e uma vocalista que acompanha algumas canções, ela é a principal até a voz, ela é polonesa, o nome é Basia Tsetselewska. Eles tiveram no Reino Unido mais sucessos, tiveram Get Out of Your Lazy Bed, a que a gente vai ouvir, Modern I Can Bear, Half a Minute e Sneaking Out the Back Door, mas no Brasil, que eu saiba, só foi Modern I Can Bear. E eles foram muito populares na Alemanha, chegaram em primeiro lugar na Áustria e também continuam se apresentando no Japão e Hong Kong. Também tiveram um pouco de popularidade na França. Eles podem ser ouvidos, o grupo Matt Bianco pode ser ouvido na trilha sonora de uma das séries mais populares da história da Inglaterra, EastEnders. É uma série cômica satirizando, tipo assim, a sociedade britânica. É uma série dos anos 80. Eu acho que a gente pode entrar, então, na Modern I Can Bear, de 84, por favor, vai se reconhecer. Vamos lá, Roger. Vamos lá. Lindíssima canção. How I was mistaken. Why did I bump into you and start this chain reaction? I felt it building up inside when suddenly. Saw you walking down the road, someone new. I couldn't leave. Essa tocou. Qual é a outra que tocou aqui, Rogério? Foi a que o Marco citou, a Half a Minute. Ah, Half a Minute tocou. Eu tava morando fora, então tocou bastante Half a Minute, não, mesmo, tocou, né? Não tão como a Modern I Can Bear, mas tocou um pouquinho. Obrigado. Tocou um pouquinho. Sabe que essa Modern I Can Bear, eu acho, com todo respeito, assim, claro, não que a rádio tenha uma cara só, mas eu acho assim, ela essa tem tudo a ver com a rádio e vergonhosamente eu nunca tinha tocado. Mal que ele pergunte, ela não toca, toca em outros horários da rádio? Toca, tá na programação. Essa tá na programação? Tá. Então, agora, antes de você desligar, tem um momento. Homenagem do Marco, do Rogério aqui pra você. Ele não gosta da CLB? Eu não tenho nada, você não gosta da CLB. Então ele achou um outro grupo. Essa ele vai você adorar. Vamos lá. Tá, vamos. I'm not you. Marco Antônio. Obrigado. Só me avisar assim, ó. Ele adivinhou, acho que eu nunca tinha comentado até que não, mas ele adivinhou que eu. Labionda. Labionda. Tá? Então, eu odeio esse grupo. Eu odeio. Os caras até são bem talentosos. Eles já usaram outros nomes, fizeram trilha sonora de vários filmes italianos. Os caras são talentosos, os Fratelli Labionda. Mas essa música que fez muito sucesso, eu te juro, eu consigo até dançar, tá? Mas pá, é um porre. Mas... essa, sabe qual que eu coloco lado a lado? Aquela do Boney M, Rivers of Babylon. Falando sério, é de tirar tufo dos pelos públicos. Cai entre nós, né? É uma desgraça. Essa que tocou agora, cai entre nós. Ô musiquinha chata, cara. Nossa senhora. Não dá pra querer. Mas então, gente, muito obrigado. Então até a semana que vem, então. Grande até abraço, tá? Até segunda-feira. Tchau, querido. Um abraço, gente. Abraço. Outro. Até tchau. Mais. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje. Isso. Com Marco Antônio Santos Freitas. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Rogério Alcântara e eu estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Prime Time. Isso aí. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.